36, 98, boa noite, chegada Mari, desça para o 060. Mari, 060, eu notei, desça para 2000 pés, o ajuste é 1020, autorizado o final LS, após estabilizado o localizador. 2000 pés com 1020, e autorizado a aproximação LS, reportará o localizador, o Xaner 6313. Na 3305, reduza para 2009. Na 3305, reduza speed 2009. Por 4212, essa medicação chegada a Bonfim, desça para o 070, interdição para 230. Azul 1412, iniciado para 230. O 1412, iremos verificar a frequência. Transfer 05 Vector 4 Space, maintain Prevent Pro Limit localizado. This is 0503, Informe para o controle como se recebe. 4000 está recebendo 4x4, 3608. Sena 6312, informa para o controle se recebe algum chiado na fonia. Confirmo para o 6313? Confirme se recebe algum chiado na fonia. Não recebi nenhum chiado em toda a aproximação, senhora. Sim. Senhor, could you confirm the QNH? QNH 1020. Point intercept localized for sunny right head 060, report established. 060, report established, 3305. Azul 4212, confirme para o controle se ainda continua o chiado na fone. Zero, está recebendo 4/4 agora. Street 05, same 2,000 feet, QNH1020. 2,000, 1,020, Azul 4212, desça para o 050. 050, Azul 4212. Estabilizado. Afirmativo. Eu cato oi no 8 decimal 95. 1895-6313. Oi, Salvador. Boa noite, Oxanair 6313. Final do 10. O 6313, muito boa noite, baixou e checou. Ainda negativo e informo que estamos transportando órgão para transplante. Ok, então cheque o trem, 130 graus, 10 nós, tem livre pouso, cabeceira, pista 10. O ajuste 10-2063-13 da Oxanair. 6313, livre pouso, 10-20, reportará quando embaixo travado. Boa noite, 9-04, ciente, mantém o ponto de espera. Travado, 6303. Ok, livre pouso, 130 graus, 10 nós, 1020. 6303, livre pouso, 910. Continue your approach, expect the runway vacated, wind 130 degrees, 80 knots, QNH 1020. 4212, reduz a velocidade para 200, não? Só por 209, 14212. Desça para 2000 pés. O ajuste de altímetro é 10020, reporte estabilizado localizado. Brasil, 10020, encontrará estabilizado. 3390. Azul 4212, desça para 4000. O ajuste é 10020. 4020, o azul 4212. Direita, táxi Alfa na Mifuda até o Grande Pátio. Direita, Alfa e na Mifuda até o Grande Pátio. 6313. Turn 3305, check landing gear 130 degrees, 80 knots, clear to land runway 10. Clear to land, landing gear down, 130305. Salvador, é o 6747. Boa noite, prossiga, 6747. É, para Guarulhos, nível 360, gente da Alfa, posição. Ok, só um instante, a cópia, prepare a Dael, ajuste 1020. 020, preparando o Dael, né? B6313, Alfa Juliette, para o portão 04. Alfa Juliette, 04, 6313. Após o TAM agora alinhar e manter. Após a passagem do nada, ele passou no zero. No 2 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 150, redução para 1809. Desça para 3000 pés, o ajuste permanente. 3000, 1020, via 150, redução para 209. O azul para 2012. Só para 1080. 1080. Estabilizado, tá? 3398. 3398, completa a aproximação final, torre 1895. 295, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom. Obrigado. Estou alinhado, decolagem autorizado no 40 graus, 7 nós, 1020 no ajuste. Salvador, boa noite, está 3398, baixada travada, visual. Boa noite, 3398, ajuste no 020, continuo aproximação, aguardando pista livre, Boeing da Gol, iniciar a rolagem na 10. Aguardando pista livre, tá? 3398. 3398, cheque o trem 1020, pouso autorizado, 930 graus, 8 nós, o ajuste 1020. 1020, passagem travada, livre pouso, 3398. No 604 da Gol, decola aos 19, controle 120, decimal 8, tenha uma boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Objeto 6747, pronto para a cópia, Guarulhos. Na escuta. Coluna 604, contato radar para o 370 na saída Momo. Saída Momo, 370, gol. Tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Guarulhos 360, pesolou 16, pista 10, curva direita, Dael, Leda, apoio Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, onda 5534. Sentiado em 6747, nível 360 para Guarulhos, saída Dael, Leda, Bridge, apoio Leda, Bridge, 16. O transponder é o 5534, controle 120, decimal 8, decola com curva direita. Chamará para puxa, acionamento. Corretíssimo, 1020, chame para push, o 6747. Gente, chamará para push, 6747. Salvador, boa noite, o azul 4212 no interno, baixar travada fiscal. 4212, boa noite, 1020, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, azul 4212. 3398, tanto, solo aos 21, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 8. Direita, Alfa Juliette, para o portão 8. 3398. Quatro, dois, um, dois, cheque o trem, livre pouso, no 50 graus, 8 nós, 1020. Pouso autorizado. Achou e travou, está livre o pouso, 1020, azul, 4212. Solo, Salvador, 747, posição de número 5, solicita puxa acionamento. É 747, portão 5, autorizado. Chame para o táxi, vai iniciar agora? Ciente, já está tudo pronto, inicia agora. Ciente, pode iniciar então. Eu tenho só um tanque que vai para o portão 8, mas ele está um pouco longe. Confirma para o 747? Está um pouco longe, ele ainda está na Kilo, na interseção Kilo, próximo ao pátio 3. Dá para o senhor iniciar e liberar o setor. Afirmativo, então está autorizado o posicionamento do setor para a aeronave. Vai observar o Webjet, tá puxando no 5, pois a aeronave liberar o setor da Juliette, pode ingressar portão 8. Webjet, Azul 4212, solou aos 24, vai livrar à direita, táxi Alfa, Kilo para o pátio 3. A posição é a 07, do mesmo pátio. 07, Azul 4212, Alfa. Gol 9604, chame centro Recife no 2685, alternativa 25, decimal 45. 2685, 25, 45, uma boa noite. Salvador, né, 747, está com 141 a bordo, 4 horas de autonomia, o Serra conflito, pronto. 6747, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa, confirmando pessoas a bordo do Webjet. 140 pessoas a bordo, 6747, reporta no ponto de espera, está autorizado a linha de comando. Negativo. Até o ponto de espera, já está livre alinhar e manter. Eu tenho uma viatura de operações na pista fazendo revisão. E a gente está autorizado a alinhar e manter 6747. 6747, agora sim, decolagem autorizada, 1950 graus, meia dúzia, 1020. A gente está com decolagem autorizada, 6224, chegada Mari, desça para o 050, a sua identificação.